habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu espírito, faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Faz meu corpo um templo.